Em design, no geral, o jogo não melhora significativamente o que foi apresentado em X-Men vs Street. Os cenários são todos reutilizados de X-Men vs Street, sem exceção. O que difere é que agora eles sofreram leves alterações, como a troca do tempo do dia ou a inclusão de pontos de personagens das duas companhias. Por outro lado, em trilha sonora, a coisa tomou um rumo diferente. Para os personagens que voltaram de X-Men vs Street, todos ganharam temas novos, que são bem únicos do jogo. Agora, dos personagens que vieram dos jogos Marvel, alguns receberam temas novos, como Hulk, Coração Negro e o Shuma-Gorath, outros tiveram seus temas remixados de Children of the Atom ou de Marvel Super Heroes, como Omega Red, Capitão América e o Homem-Aranha. No caso dos personagens de Street, todos, sem exceção, ganharam temas inéditos, alguns destes bem empolgantes. Outros não combinam tanto com os personagens, mas que pelo menos são um lapso de criatividade.